Cruzamento, aguarde transferência, Índio November Alpha. Cruzamento, aguardando transferência, Índio November Alpha. Então, Resende, tá aí? Não, Berga. Ó, bom, abraço pra vocês, deu Bruno aqui. Valeu, Bruno. 7-8, Liberal foi concluir o cruzamento da presente curva direita, pro de buraquinho, aguarde a transferência. Ok, faz o cruzamento, pro de buraquinho, aguardando a transferência, Índio November Alpha. O 922, checa o trem, pista 10, 100 graus, 10 graus, livre pouso. Vai, chave checado, livre pouso na 10, 922. Oxe, né, 6211, no decolado, 42, 1935, até o outro. 1935 tá mais tarde, 6211. Lima Quilo Bravo, mantenha a cabeceira, 17 aqui. Romeu Índio, November Alpha, assim que bloquear a pé de buraquinho, transferência 1935, até a volta, Bruno. Ok, na vertical de buraquinho, transferência 1935, beleza, até a volta, bom trabalho aí pra vocês. Após voa direto, conforme a rota apresentada, radial 274. Aciona 5563 no transponder, 119.35 a frequência do controle. No 7. Quilo Bravo, atente, é possível ser o 37 cruzou o eixo, quando pronto, 100 com 8, Lima Quilo Bravo. Abre seu voo direto à sua rota. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Argo. Pessoas a bordo, por gentileza. Tem livre acionar, me chama quando pro táxi, o Eco Brasil. Vamos 922 no solo, 44, livre direito chame solo, 121 do Simão 9. 219, obrigado. Solo, bom dia, gol 1922 de branco. Gol 1922, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Estou seguindo Alfa, chamante da Juliette, gol 1922. 1963, eu tenho duas aeronaves para puxar no setor da remota 193. Após a passagem das mesmas, será autorizado o senhor. Então, mantenha-me escuta e aguarda, por gentileza. Prossegue de Apache, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6, 1015 na altimetro trip. Passo. Passaria do 2223, clear to pushback, Lomote 14. Para embaixar e para base. Stand 330, 43 é do pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 089. Deve pouso, Stand 3304. Alfa Vitor GS, bom dia, reposto final de 3 milhas, 197. Para a terceira milha, Alfa Vitor GS. Solo, confirma a passagem. Negativo, você vai prosseguir para o posto de espera e a aeronave da Gol vai aguardar. Negativo, Alfa Vitor Juliette. Reposto na final da terceira milha, aguardando autorização para pouso. Autorizado direto até a final, reportará na terceira milha, Alfa Vitor Juliette. Gente, é que o Bravo Índia, você decolou a intersecção Delta? Ou não, comandante? Por gentileza, prossegue via Kilo, cruza Alfa e na Delta vai chamar a torre em 118.6, o altímetro marca 1015. Gente, reposta vibrando parte 3, por gentileza. Reposta naquilo, por favor. O TAN 3663 vai coordenar com a equipe de solo após a passagem do passaredo autorizado por último 02. Solo é o TAN 3304, livrou na sua escuta. 3304, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3304. Ocha 6225, pronto, cópia. Prossiga para Ocha. Autorizado para Brasília, 320 nível, decola da 10, sai da Momo, transição Nitsa. Após, prossegue para o Ido, Aperuíce 10, Fox Romeo Mike, direto Brasília. Aciona no transponder 5575 e a frequência do controle 119.35. autorizado a decolagem da 10, repito, decolagem. Após isso eu vou a polícia vem, por favor. Seja mais claro, chama para o posto 01, quando pronto. Chamará até 1. 3304, ingresso a via Juliette para o 05. VS 05, 3304. Mantém posição, eu venho a 0. Line up at the way, 10, 22. Alfa Vitor Juliette, aqui tem autorizado o pouso na 17, vento 090 graus, 089. Grave que o Luiz da Calada 52 chame com controle 119 sinal 35. IP 5345 da Calada 52 chame controle 119 sinal 35. Controle 1935, IP 5342. Prosseguir antes, Serra, Serra. Alvo Vitor Zé, sala 53, autorizado backtrack até o pátio 4, não me escuta até o corte. Sarei do 2223, clear the takeoff runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Clear takeoff runway 2223. Cobra Winter, confirme seu tempo total de voo, por gentileza. Tango Yang, Serra Serra. Terra. Prossegue, por gentileza, via India Alpha, quando no ponto de espera 118.6. O altímetro 1015. Bom dia. Checo, bravo, segue o tráfego da TAM, ok? Via India e Alpha. Passaredo 2223, Airborne Edge 55, contact control 119, small 35. 119, 35, Hannah, nice weekend, Passaredo 2223. TAM 3663, autorizado ali, manter cabeceira 10. Zero da próxima. Gente, eu ainda não possuo seu plano, vou checar aqui. Confirma a matrícula 9015? 9085. 85, mantém-me escute aguarda. Ok, obrigado, na sua escuta. 9085, confirme o destino. Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Sente, eu vou secar aqui com a sala S, que eu não possuo nada no sistema. Ok, se tiver algum problema, por favor, para você me avisar, eu entro em contato com a companhia aqui também. Tá ok, eu vou só checar com a sala S e já te retorno. Ok, obrigado. Gente, frequência livre, alfabeto direito. O Bravo Wings de Lima tem cabeceira 1 no 0. Salvador, chama 6225 no gate 1 para o puxa acionamento, senhora. 6225 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Esse é o plano de voo para hoje. 225 autorizado, suspeca acionamento e chama táxi. Positivo, obrigado. Chama 985? Temos o nosso plano de voo, ok? Nós vamos ter que checar com a nossa sala S. Infelizmente, a gente não pode resolver esse problema com a nossa sala S, que eu vou checar com a S e assim que dispuser aqui do seu plano de voo, a gente passa a autorização, ok? Então, 3663 vai colar 258, sem controle 119.35. 1935, bom dia. Bravo Índio autorizado decolagem da 1 no 0, 0,90 graus 08 nós. Boa tarde, bom dia, tá com a última informação, Kilo atingindo 70. Aguarde o transponder, o destino é Jacobina, estamos checando com a S, confirma o plano, vou checar com o centro mesmo também, ok? Visual 500 pés, até lá. Da Abo, transição Elefa, após Elefa, voa direto Vitória da Conquista. Aciona no transponder 50, 15, 119, 35, a frequência do controle. Autorizado 200, parte central aqui, decolidão no zero, curso direito, porta e carrasco, eleva, após direto conquista, 50 no 5, transponder 1935, controle 35. Protegendo na posição 1 no 2. Protegimento correto, se não propus. Estamos em controle 119-35. Solo Salvador, bom dia, o Azul 4299, ciente da Quilo, ponto cópia 360, Campinas. Autorizado para Campinas, nível 360, decola da 1-0, saída. Dael Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulu 16. Aciona e prossegue conforme a rota apresentada. Aciona no transponder 5570-119-35 a frequência do controle. Autorizar 360 para Campinas, decola da 1-0 com curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, intercepta para Zulu 16 conforme a rota do plano. Aciona 5570, controle 119-35, Azul 4299. Protegimento 6225, está com 104 bolas no meio de 4 horas e 20, alterna Goiânia para o táxi. Segue em Delphi, no ponto de espera 218.6, altímetro marca 1015. Confirme a alternativa? Goiânia, em Delphi, ponto de espera 6225, altímetro 6225. O azul 4299, seu protegimento foi correto, chama quando pronto para o curso. Tá, bora. Solo é o 9085 da Gol. 9085, prossiga. Por gentileza, eu já entrei em contato com a companhia, a gente queria ver o que aconteceu, porque a nossa navegação é repetitiva e ela está na UPZULU 10. Se você pudesse a gentileza de ver o que está errado para a gente poder tentar consertar isso o mais rápido possível. O Gol 9085 não consta no meu sistema como repetitivo. A nossa que está constando como repetitivo. Bom, enfim, a empresa já foi informada e se ainda pudesse nos ajudar aí na solução do problema, eu agradeceria. Tá, eu vou ver com a sala essa aqui qual foi o problema. Eu acredito que deve ter sido rota com relação à NOTAM, rota prevista para o Galeão aí, mas eu vou checar com ele. Tá ok, muito obrigado. Se espera da 1-0, tá pronto. Xené 6225, autorizado ali, aí mantém a cabeceira no zero. Ali mantém a cabeceira no zero. Xené 6225, decolagem cruzada, pista 1090 com 8. Livre decolagem na 10 do Xené 6225. O Lima Zulu Tango Visual, colo 7, à sua esquerda. Papai Romeu Zulu Lima Tango Visual, vai começar a girar no base já. Ok, base pela esquerda, 7, autorizado pouso, 100 com 8, Zulu Tango. Prato. Link sem acerto, ponto cópia. Jacobina, então, inicialmente sai a 500 pés, trapa aí na sua vertical, pressionando para 17. Controle 935, torre 186, acione o código 5100. E acciona, Zé. Sim, 935. Inicialmente 5100. Sim. B? 03, chame fora, César. Fora do solo, Serra. Afirmativo, pode tomar inicialmente a tua norte, decolado a 06, tráfego contato visual, chama o controle 11935, acionando no normal 5100, vem acesso. 5100, 0035, chamará, grata, tá retorno. É. Chamei a 25, decolado 06, 1935, já. 0935, tem um bom dia. Voo 9085? Na sua escuta, 9085. Entra em contato com aquela IES. Parece que o problema é no NOTAMS do Lu 0271-12. A rota para o senhor é o Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, Toquim. Pede por gentileza para o seu despachante apresentar para que ele possa retransmitir para a gente, por favor. Ok, eu vou falar com ele então. Muito obrigado. Nada. Oi, Matango autorizado. Passe 3 via. Pista, reporte 11 da Lima. Solo 1923, centro da informação Silo, 2 para Guarulhos. Solo 1923 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 10, saída Arbor, transição Elepa, prossegue via Pesulo 21, Trive, Papai Charlie Lima. Aciona 5464 no correção. 5564 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado 360, saída Asbot, transição elétrica. Transponder 10564, controle 11935, gol 1923. Conta de metro correto, chama quando pronto pro push. Chama, né, pronto, pro push, gol 1923. Lula e Matango prossegue para o pátio 3? Está autorizado o cruzamento do pátio até o pátio 3, é porta quando parqueado no pátio 3, Lula e Matango. Web 5826, bom dia. Web 5826, bom dia. É que tem autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 5826. Pushback, acionamento azul 4299, portão 8. 4299, vai aguardar para início do push, por gentileza. Aguardando.